organizador capaz de soltar 3600. Eu informo, código de tudo de bar. Oh, ok, está debaixo, just a minute. Pode ir bar, obrigado. Europa 08 floor, climb 350, 350 and clear at Zipar. Okay, clear to Zipar position and climb to 350, we'll stop at 350, Europa 04, thank you. O 9908 da Total, chame Recife em 125, no teu bom voo. 5, quanto? 1251. 1251, total. 1805, livre LS, informe estabilizado. Qual mais estabilizado hoje? Torre Salvador, tá 3600, passou Simba, baixou a travão. Bom dia, 3600, tá livre pouso na 10, o vento 100 graus com 9 nós. Pouso na 10, 3600. Perdeu contato com o centro, descida receita 160. Jet 537, identifique, desça para 4 mil pés, Mi 13, chegada bom. 4 mil pés, Mi 13, chegada bom, tem que dar esse lançamento. É 3600 no solo aos 1-4, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, está 3600. 0084, contact Recife Center, frequency 126.85, it's enable 133.65. 12685, if enable 13365. Europa 084, bye bye. Aye. 805 autorizada final no 0. 805 para esse final, chame torre 18 decimal meio. 8 805, autorizado pouso pista 10, cheque trem, 090 graus com 8 nós. Baixou e travou 805. Ficou 37, vista para 2000 pés, autorizada final no 0. Controle Salvador, Gol no 606, muito bom dia. Diego no 606, sem identificação, chegada a mar e lista para 050. Chegada a mar, identificou 050, Gol no 606. Mono 805, no solo aos 23, direita, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, gol 1805. Localizador 5837. 537 final, chame torre no 86. 86, boa noite. Boa noite, objeto 537, está blindado, passando na baixa Tavares. Web 5837, vento 1 centena com meia dúzia, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 537. Portão do voo 805? 01. Ah, desculpe, 05. Foi 01. Voo 805. Verier Italy 416, sir. Italy 41. Go ahead. Boa noite, do Gol 1714, cruzando 19 para 170, centro da informação, Dani. Ouro 714, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Desceu na Mari para o 060. Try to push back and start up, because I don't have your flight plane yet. So just 2 minutes to copy. Meu 06, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte na final, pista no 0. 2003, eu poderá na final, dá no 0, gol no 06. Web 5837 no solo aos 30, direita Alfa e Juliette, corrija Alfa e Kilo para o Pat 3. Direita Alfa, Kilo, Pat 3, 5837. Italy 416, clear pushback and startup. Yeah, for pushback and start, we need to start one engine at the parking position, Italy 416. Affirmative. Italy 416, I read your copy. Ready to copy, Italy 416. Techo Lima, India, Romeo Foxtrot, fly level 310 via Upper Whisk 5H until Recife. After Upper Romeo 551, Bravo Uniform Golf Alpha Tango. After that, in accordance with flight plan route. After takeoff runway 10 left turn, Papa Uniform Charlie Alpha Departure, Aracaju Transition, Alpha Romeo Uniform Transition, Salvador Departure 10935 and Skog 5117. Italy 416, clear destination Lima, India, Romeo, Foxtrot, level 310, Uniform Whiskey 5-8, Recife, Uniform Romeo 551, to Bugat, then continue by a flight plan route, after departure for runway 10, left turn, Bugat departure, Alpha Romeo Uniform transition, after takeoff, contact departure, 119.35, squawking 5. Fiscock 5117, report ready, pushback. Fiscock 5117, call you back ready for back, 341. Gol no 606. 606, complete final, chame turno no 8 decimal meio. 8,6, boa. Torre Salvador, bom dia, gol no 606, estabilizado no X-Ray. 606, pista no zero livre, autorizado pouso, 090 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, gol no 606.